Os dois tipos de criaturas. É. Só existem dois tipos de pessoas, dois tipos de gente. Ah, os três modos. Não, os três modos é outra história, Bimala. Os três modos, as três classes de misérias. É a ciência transcendental do eu. Então não se dá para entender tudo em um programa, dois programas, né? Então nós temos que ouvir isso a vida inteira. É como os mestres dizem, nós temos que amar a Deus com todo entendimento. Então, para entender de Deus, a gente tem que ouvir sobre Deus todo dia. Ou não, Bímola? Ou não? É porque todo dia a gente quer saber de política, todo dia a gente quer saber de futebol, de novela, disso, daquilo, não é isso? Todo dia os jovens estudam, mas estudar sobre Deus, ouvir sobre Deus, quase ninguém quer ouvir, quase ninguém quer entender. E depois fala que ama a Deus. Tudo bem, pode até amar a Deus na teoria, mas amar a Deus com todo entendimento, aí fica difícil, hein? Aí fica difícil. Ô, criatura! Eu tô falando aqui, criatura, não é pra explicar. Você é uma criatura, Bimala? Ah, eu também. Então, só tem dois tipos de criaturas. É o que nós vamos ver hoje, no Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 6. E nós vamos falar do retiro. Dá tempo ainda para muita gente fazer o retiro aí. Dá para pegar pelo menos um dia, dois. É, emenda. Tem gente que pode emendar aí. Isso mesmo, daqui a pouco a gente fala sobre o retiro, mas já está na nossa agenda lá, né? Na nossa agenda tem lá, na letra R, retiro, os endereços, tá? Depois eu falo mais. Vamos falar também do tour 2021 de Mahavishnu Swami e Harinam Maruti com os devotos do Sul, a programação deles, onde eles estão, né? Onde eles vão estar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais. Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Combinado? Então está combinado. Então vamos ver os dois tipos de criaturas com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Briye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso do capítulo 16, verso 6, ao nome do capítulo. Esse aqui é demais, Bimala. As naturezas divina e demoníaca. Vamos tentar cantar o verso 6. Duo Bhutas Sargo Lokesmin Daiva Asura Evacha Daivo Vistarasha Prokta Asuram Partame Shrinu. Tradução palavra por palavra. Duo 2 Bhutas Sargo, seres vivos criados, Loke, neste mundo, Asmin, este, Daiva, divino, Asura, demoníaco, Eva, certamente, Cha, e, Daiva, divinas, Vistarasha, muito amplamente, Prokta, dito, Asuram, demoníaco, Parta, ó filho de Prita, Me, de mim, Shrinu, simplesmente ouça. Tradução completa, ó filho de Prita. Neste mundo há dois tipos de seres criados. E quem está falando é o Criador, né? Um se chama divino e o outro demoníaco. Eu já lhe expliquei amplamente as qualidades divinas. Agora ouça de mim sobre as qualidades ou sobre as demoníacas. Tá, vou ler de novo, Bimala. Vou prestar atenção. Sim, senhora. Ô, criatura, já falei que eu vou prestar atenção. Por que eu estou te chamando você de criatura? Para combinar com o tema do programa. Ó, filho de Prita. Neste mundo há dois tipos de seres criados. Um chama-se o divino e o outro demoníaco. Eu já lhe expliquei amplamente as qualidades divinas. Agora ouça de mim sobre as demoníacas. O Senhor Krishna, tendo assegurado a Arjuna que este nascera com qualidades divinas, descreve agora o caminho demoníaco. Infelizmente, nós aqui ocidentais, a maioria, para não dizer todo mundo, nasce com qualidades demoníacas, que a gente adquire no ventre, já no ventre da mãe. Já no ventre da mãe, nós já vamos adquirindo aí as qualidades demoníacas. A gente já começa a pecar dentro da barriga da mãe, né? Quer dizer, a gente já pecava antes dessa vida, né? A gente já vem pecando há vidas e vidas, há incontáveis vidas e vidas, né? E quando a gente entra num ventre novamente, a gente aumenta esses pecados, né? A mãe come carne, o nenezinho come carne, né? Às vezes a mãe nem gosta, né? Mas o demoninho que está lá no ventre da mãe deseja e a mãe é obrigada a comer o que ele deseja, né? Tem muitos. É uma ciência completa, né, que estão nos Vedas desde sempre. Então, por isso que a gente tem que ler os Vedas, seguir os Vedas. Para quê? Para a gente se dar bem aqui, agora e sempre. Então, infelizmente, né, nós já estamos aí adquirindo as qualidades demoníacas, mais qualidades demoníacas, no ventre da mãe. Já foi gerado de forma demoníaca, como cães e gatos. E por aí vai. Nossa, não tem fim, Bimala. Não, é por isso que nós somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. A gente só pisa na bola. A gente só pisa na bola. Se a gente não segue os Vedas, a gente só pisa na bola. As entidades vivas condicionadas se dividem em duas classes neste mundo. Aqueles que nascem com qualidades divinas seguem uma vida regulada, tá vendo? Aqueles que seguem, têm qualidade de vida divinas, né? Qualidades divinas, eles seguem regras e regulações. Tem gente que ouve, regras e regulações. A pessoa já fica agitada, revoltada, né? Quando fala com regras e regulações, nossa. Aí, piso, azedou. Os demônios são assim, nós demônios somos assim, né? A gente quer fazer tudo, quer fazer do meu jeito, eu quero ser livre, eu sou livre, tá bom, é muito livre, né? Se é livre para envelhecer, se é livre para ficar doente, se é livre para quê? Para morrer, é livre para um monte de coisa, tá bom. É livre para aceitar sofrimento, é livre para aceitar prejuízos, é livre para passar frio, calor, seca, chuva demais, é livre para tudo isso. Que liberdade que é essa? Se é livre para andar na direita, se é livre para acordar na hora que o patrão quer, se é livre para fazer o que a mulher quer, é muito livre, é muito, nossa, completamente livre, né? Nossa, somos completamente livres. Vai nessa. Então, aqueles que nascem com qualidades divinas seguem uma vida regular, isto é, eles se atêm às injunções das escrituras autorizadas e das autoridades também. Desculpem, mais autoridades sobre o conhecimento védico. Não é essas autoridades materiais que a gente tem aí, socorro, né? Essas autoridades materiais, socorro. Socorro, Krishna. Eles só fazem presepada, para não falar outra coisa. A pessoa deve executar, é claro, né? Não seguem os Vedas. Prabhupada já explicou no Gita. Qualquer discrepância em seguir as escrituras védicas torna a pessoa imediatamente irreligiosa. Agora, se imagina se a pessoa nem conhece os Vedas, é completamente irreligiosa. A pessoa deve executar os seus deveres à luz das escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Resumindo, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, o néctar da devoção, só para começar com os livros básicos. Esta mentalidade chama-se divina. A pessoa que não segue os princípios regulativos, como são formulados nas escrituras védicas, ou que segue a versão védica, e que age de acordo com seus caprichos, chama-se demoníaca ou assúrica. Está vendo? Esse é o ponto, né? Não segue as escrituras védicas, faz o que acha, o que dá na teia, essa pessoa se chama demoníaca. Mesmo que aparente ser um líder religioso, aparente ser um líder governamental, né? Parece, porque a ilusão está aí, né? Maia não brinca em serviço, ela faz parecer. Em Kali Yuga é assim, o santo é visto como demônio e o demônio é visto como santo, é tudo ao contrário. Não há outro critério além da obediência aos princípios regulativos das escrituras. Na literatura védica, menciona-se que tanto os semideuses como os demônios nascem do mesmo progenitor. A única diferença é que uma classe obedece às injunções védicas e a outra classe não. Então, tem dois tipos de criaturas. As criaturas que obedecem às injunções védicas, que são santos, e as outras criaturas que não obedecem, são demônios, são assúricos, como Prabhupada já explicou, e a gente assina embaixo, irmão. Eu assino embaixo, 100%. Mas minha assinatura não vale nem uma tubaína quente, mas eu assino embaixo. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam Purana Imaculado, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomendo os 2 ou 3 desse aí também, viu? Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos falar do retiro. Isso mesmo, vamos lá, cadê o site aqui? Tá. Já entramos no site krishnafm.com.br, você entra aí também. Já cliquei na agenda aqui, você clica aí também. Ih, Bimala, tá enroscando um negócio aqui, tá rodando o trem. Ah, porque a janela já estava aberta. Tá. O problema é esse? Será que é esse mesmo? Ah, tem outro link aqui, vou clicar aqui, ó. É que tem a melhor internet do mundo. Vou fechar essa janela aqui e vou tentar abrir outra. Muita coisa aberta. Ih, tá pensando, a internet tá pensando. Bom, enquanto ela vai pensando, eu vou falar o seguinte, eu vou falar dos devotos lá do sul. Ah, agora voltou. Ah, Krishna Balarama. É assim, viu, gente? É paciência. Você aperta o link aí, depende o dia, depende a hora. A melhor internet do mundo funciona, ou fica lenta, ou sei lá o que. Dá. Já abriu a agenda aqui, vou clicar na letra R. Já cliquei aqui, já foi lá nos retiros, Hare Krishna, fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Tá vendo? Então tá aí, ó. Você faz contato. E aí já combina tudo certinho e aproveita aí mais um dia ou dois, mais uma semana, mais um final de semana aí de retiro para recarregar as baterias, para você desfrutar do melhor do mundo material e do melhor do mundo transcendental. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, estamos aí para tentar responder e ajudar você, tá bom? Então tá bom. Que ia falar? É dos devotos do sul, isso mesmo. O movimento Hare Krishna do Sul do Brasil tem a alegria de anunciar que os convidados especiais, Sua Santidade Mahavishnu Swami e o alegre e inspirador grupo Harinamaruti, estão fazendo aulas matinais e cantos públicos vespertinos em Florianópolis até o dia 19. Isso mesmo, você de Florianópolis e região está convidado, né? Não perca esta chance. Participem e aproveitem desta grande oportunidade de associação enriquecedora. Os devotos do Sul estão aguardando vocês. Eu estava vendo lá no vídeo, no, na live, né, de domingo lá. Nossa, quanta gente, Bimala. Prabhu Chatro estava lá também. Quanta gente, nossa, um monte de gente que eu nem... Então, todo mundo está convidado. Mais informações pelo fone WhatsApp DDD 48 98837 6294. Anotou aí? DDD 48 98837 6294, ou com os devotos do templo ISKCON do Sul mais próximo de você. Combinado? Então tá combinado. Muito combinado, Bim. Então tá combinado. Não vou falar mais hoje, agora. Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Oh, criatura, dá sossego, criatura, larga do meu pé. Não achei ruim, não. Estou brincando, Bimala. Não estou brincando, não. A senhora tem razão. Vixe, nossa, Krishna, Balarama, Arada. Bom, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Daishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Onde nós paramos aqui? No final da página, né? É. Assim, a absorção mental em consciência social. Ah, voltar um pouquinho para entender. Como revelarão os versos seguintes, o rei Purandjana teve que aceitar um corpo de mulher em sua próxima vida, por estar demasiadamente absorto em pensar em sua esposa. É, morreu pensando na mulher, se ferrou. Vai ter que nascer num corpo de mulher. Assim, absorção mental em consciência social, política, calma, pseudo-religiosa é o que mais tem por aí, falsas religiões, pseudo-religiões, e pensando nessas coisas nacionais, comunitárias, tudo isso é causa de cativeiro. Parece, né, que a pessoa vai se dar bem, mas só vai se dar mal, né? É, meu amigo, tudo que é material, você, com as coisas, tudo que é material faz você se dar mal. Para rimar, Bima, tudo que é material faz você se dar mal, aqui, agora e nas próximas vidas também. Tudo isso é causa de cativeiro, política, falsas religiões, nacionalismo, comunismo, política em geral, né, Bima, política em geral, assistencialismo, nossa, salvacionismo, né? Tem tanta ilusão nesse mundo. No decorrer de nossa vida, precisamos mudar nossas atitudes para nos libertar do cativeiro, que é esta criação material, não este mundo, né? Muita gente acha que só tem esse mundinho aqui, esse planetinha, só tem vida aqui nesse planetinha. Ai, doce ilusão. Confirma-se isto no Bhagavad Gita 3.9. Jagyartha Karmano Niyatra Lokojan Karma Bandana. Em português, se não mudarmos nossa consciência nesta vida, tudo o que fizermos em nome do bem-estar social, político, religioso ou comunitário será causa de nosso cativeiro. Isso é, tem gente que acha que morreu, vai para o céu, né? Acha que leva uma vida completamente desregrada, imperfeita, mas morreu, vai ficar tudo perfeito, tudo bem. Não. Tem que ralar, meu amigo, tem que ralar. Quer se iluminar, tem que buscar iluminação. Quer se purificar, tem que buscar a purificação. Nada vem de graça, não. É porque se Deus dá de graça alguma coisa para alguém, ele tem que dar para os outros também, porque todos são filhos dele. E se ele dá para um e não dá para o outro, ele é injusto. E como Deus não é injusto, então não vai acontecer isso aí. Não vai acontecer essa transformação automática de graça. Não vai, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Se não mudarmos nossa consciência nesta vida, tudo o que fizermos em nome do bem-estar social, político, religioso ou comunitário será causa de nosso cativeiro. E aí vamos continuar sendo almas eternamente condicionadas. Nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. E cada vez que a gente vem, vem pior ainda, né? Porque a maioria só faz coisa errada. Isso significa que seremos obrigados a continuar na vida material condicionada. Como se explica no Bhagavad Gita 15.7, Mana Shastanindriyani Prakriti Stani Karshati. Em português, quem tem a mente e os sentidos ocupados em atividades materiais é forçado a continuar sua existência material e a lutar para alcançar a felicidade, que ele nunca consegue alcançar, né? A ilusão faz parecer, é igual o burrinho com uma vara de pescar amarrada no pescoço e na ponta da vara uma cenoura, né? Ele está sempre correndo atrás da cenoura, atrás da felicidade, que nunca alcança. E quanto mais impulso ele dá, mais a cenoura vai longe, né? Então, quem acha que vai ser feliz nesse mundo, pode tirar o cavalinho da chuva. Todas e cada uma das vidas que alguém ou de alguém... Tá, Bimala, vou prestar atenção. Tem vírgula. Todas e cada uma das vidas de alguém estarão ocupadas em lutar para se tornar feliz. Tá perto, tô perto, vou conseguir ser feliz, vou conseguir ganhar na loteria, vou conseguir ser feliz, vou conseguir ser rico. E vai quebrando a cara cada vez mais. Na verdade, ninguém neste mundo material é feliz, mas a luta dá uma falsa sensação de felicidade. Uma pessoa precisa trabalhar muito arduamente e, quando ela alcança o resultado de seu árduo trabalho, julga-se feliz. No mundo material, as pessoas não sabem o que é verdadeira felicidade. Sukham atyantikam jatabuddhi grahyam atindriyam. Isso está no Bhagavad Gita 6.21, em português. É preciso apreciar a verdadeira felicidade através dos sentidos transcendentais. A menos que haja purificação, os sentidos transcendentais não se manifestam. Portanto, para purificar os sentidos, é preciso adotar a consciência de Krishna e ocupar os sentidos a serviço do Senhor Krishna. Então, haverá verdadeira felicidade e liberação. No Bhagavad Gita 15.18 se afirma que Shariram javapnoti jachapi utkramatishwara grihi twaitani samyati vayurgandam ivashayat. Em português, a entidade viva no mundo material transporta. Esse verso é lindo, hein, Bimala? E fala tudo em quatro linhas. É o 15.8. A entidade viva no mundo material transporta seus diferentes conceitos de vida de um corpo para outro, assim como o ar transporta os aromas. Se o vento passar por um roseiral, ele transportará o aroma das rosas. E se passar por um lugar imundo, transportará o mau cheiro das coisas ruins. De modo semelhante, o rei Purandana, a entidade viva, projeta o alento de sua vida sobre sua esposa, uma mulher. Portanto, ele é obrigado a aceitar um corpo de mulher em sua próxima vida. Foi isso que ele transportou, né, para o próximo corpo. O rei Purandana continuou a meditar. Depois que eu partir deste mundo, como meus filhos e filhas, que agora dependem inteiramente de mim, viverão e continuarão suas vidas? A posição deles será semelhante à dos passageiros de um navio naufragado no meio do oceano. Na hora da morte, toda entidade viva preocupa-se com o que acontecerá com sua esposa e filhos. Do mesmo modo, um político também se preocupa com o que acontecerá com seu país ou com seu partido político. A menos que alguém seja plenamente consciente de Krishna, ele é obrigado a aceitar um corpo na próxima vida de acordo com seu estado de consciência em particular. É por isso que Prabhupada pôs o nome de Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON. Para quê? Para dar às pessoas, não porcarias indianas, não cultura indiana, mas sim consciência de Krishna. É o Movimento Internacional para a Consciência de Krishna. A gente não consegue entender nem o nome do movimento. Quanto mais o movimento, quanto mais Prabhupada, a gente tem que se esforçar para entender Prabhupada e a ISKCON de Prabhupada. Senão a gente vai continuar com essas coisinhas indianas, essas porcarias indianas, cultura indiana, inútil, tanto nesta vida quanto na próxima. Então nós temos que adquirir consciência de Krishna. Como o Prabhupada explica aqui, a menos que alguém seja plenamente consciente de Krishna, ele é obrigado a aceitar um corpo material na próxima vida, de acordo com seu estado de consciência em particular. Uma vez que Purandana está pensando em sua esposa e filhos e está excessivamente absorto em pensamentos sobre sua esposa, ele aceitará um corpo de mulher. De modo semelhante, Um político ou dito nacionalista que é demasiadamente apegado à sua terra natal certamente renascerá na mesma terra após terminar a sua carreira política. Além disso, nossa vida seguinte será afetada pelos atos que executarmos durante esta vida. Às vezes, os políticos agem de maneiras as mais pecaminosas em nome de seu próprio gozo dos sentidos. Não é incomum que políticos matem membros do partido oposto. Mesmo que um político tenha permissão de nascer em sua dita terra natal, ele ainda assim precisará submeter-se a sofrimentos devido às suas atividades pecaminosas em sua vida anterior. Esta ciência da transmigração é completamente desconhecida pelos cientistas modernos. Os pretensos cientistas não gostam de lidar com essas coisas, porque se eles alguma vez considerassem este assunto sutil e os problemas da vida, veriam que o seu futuro é muito negro. Assim, eles procuram não pensar no futuro e continuam cometendo toda espécie de atividades pecaminosas em nome de interesses sociais, políticos e nacionais. Os políticos têm certeza que não existe transmigração da alma, têm certeza que não existe Deus, que não existe justiça de Deus, porque eles não param de roubar, não param de meter a mão no dinheiro do povo. Então, não, tudo bem, não vai dar nada, não dá nada não. O povo é só um detalhe, o dinheiro do povo é um detalhe. Deus, que Deus? Deus é um banana, Deus não apita nada. Posso roubar à vontade, posso ferrar todo mundo que não vai dar nada não, tá bom? Tá cheio de crianças no mundo inteiro aí passando fome. Com aquele cabeção e o barrigão, você acha que é à toa? Você acha que é à toa? Plantou, colheu, meu amigo. Você ferrou milhões de pessoas. Você vai nascer milhões de vezes e viver vida ferrada milhões de vezes para sentir na pele a dor que você causou, a fome artificial que você causou. É bom abrir o olho. É bom abrir o olho e parar de roubar, parar de pecar, porque a justiça divina funciona, viu? Pode ficar sossegado. Não escapa um milímetro, um centavo não escapa. Vai ter que pagar tudo. É, e os pecados se pagam com prejuízos materiais, sofrimentos e doenças. Tá bom, já parei de falar, Bímola. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, que está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, né? Quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Nossa, calor aqui, Bima. Deixa eu ligar o ventilador. É demais, viu? É demais. Um dia tá frio, ela liga o ventilador no último. Agora tá meio calor, ela deixa desligado. Ah, Krishna Balaram, camarada, que cruz pesada. Ah, você está com frio. Tá bom, Bima, faz o seguinte, vai fazer qualquer outra coisa, não fica aqui não. Deixa eu continuar o programa aqui. Tá frio, Bima, vai. Ah, você vai pegar uma blusa, tá bom, então vai pegar uma blusa lá. Nossa, está calor aqui, agora esquentou o negócio. O bicho pegou. Tá bom, já parei de falar, não, já falei, né? Ah, ainda falando da coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica aí, né? Você clica aí nos livros novos, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica aí nessa imagem Shrimad Bhagavatam, você já vai ver os livros disponíveis. Você pode encomendar eles todos, né? Ou então encomendar separadamente. Eu vou até olhar aqui, Bimala. Inclusive, né, os devotos da loja aí facilitam em até, cadê? Ah, eu tinha visto aqui, em até 18 vezes, dependendo da forma de pagamento que você escolhe, né? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pariman. Onde nós paramos, hein? Paramos aqui, deixa eu ver. O estágio de perfeição mais elevado é conhecer o Senhor Supremo Krishna. Ele não pode ser compreendido por qualquer processo de religião outro do que o serviço prático e amoroso a Ele, Krishna Bhakti. Portanto, o resultado imediato do conhecimento perfeito é alcançado por executar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Depois de alcançar conhecimento, a pessoa se torna desinteressada pelo mundo material. Olha o sintoma aí de quem está fazendo serviço de verdade, de quem conheceu Deus, de quem é consciente de Deus. Ele perde o interesse pelo mundo material, apesar de continuar vivendo nele, apesar de cumprir as suas obrigações. Faz isso automaticamente, né? Isso não é por causa de especulação mental seca. Os devotos se tornam desinteressados pelo mundo material, não simplesmente por entendimento teórico, mas por experiência prática. Quando um devoto realiza o efeito da associação com o Senhor Supremo Krishna, ele naturalmente odeia a associação da assim chamada sociedade, amizade e amor. Até as pessoas comuns já perceberam que é só hipocrisia, né? Afinal, nós estamos na era da hipocrisia e das desavenças. Esse desapego não é seco, mas é devido a alcançar um status de vida mais elevado por saborear as doçuras transcendentais. É afirmado mais ainda no Shrimad Bhagavatam que depois do alcance desse conhecimento e desapego do prazer sensual material, o avanço da pessoa nas 8 opulências atingidas pela prática da yoga mística, chamadas Siddhis, Anima, Lagma e Prapti, etc., também são alcançadas sem esforço separado. Afinal, né, o devoto pratica a mais elevada de todas as yogas, que é a Bhakti Yoga. Todas as outras yogas são inferiores à Bhakti Yoga. O exemplo perfeito é Maharaja Ambarisha. Ele não era um yogi místico, mas era um grande devoto. Mesmo assim, num desentendimento com Maharaja Ambarisha, o grande yogi místico Durvasa foi derrotado na presença da atitude devocional dele. Em outras palavras, um devoto não precisa praticar o sistema de yoga mística para alcançar poder. O poder está atrás dele pela graça do Senhor Krishna. Justamente igual quando uma criança é rendida a seu pai poderoso. Todos os poderes do pai estão atrás dela. Quando uma pessoa se torna famosa como um devoto do Senhor Krishna, sua reputação nunca deve ser extinta. Desculpem. Calma, Bimala. O senhor Chaitanya, quando discutia com Ramanandarai, perguntou: qual é a maior fama? E Ramanandarai respondeu que ser conhecido como um devoto puro do senhor Krishna é a fama perfeita. A conclusão, portanto, é que Vishnu Dharma, ou a religião do serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Krishna, é destinado a pessoas que são introspectivas. Pela utilização própria do discernimento, a pessoa chega ao estágio de pensar na suprema personalidade de Deus. Por pensar na suprema personalidade de Deus, Krishna, a pessoa fica livre da contaminação da associação defeituosa do mundo material e assim se torna tranquila. O mundo está numa condição perturbada por causa da escassez desses devotos pacíficos na sociedade humana. A menos que uma pessoa seja um devoto, ela não pode ser equânime com todos os seres vivos. Um devoto é igualmente disposto para os animais, os seres humanos e todos os seres vivos, porque ele vê cada ser vivo como parte e parcela do Supremo Senhor Krishna. No Ishopanishad está afirmado claramente que alguém que chegou ao estágio de ver todos os seres vivos igualmente não odeia ninguém ou favorece ninguém. Um devoto não anseia possuir mais do que ele requer. Devotos são, portanto, akinchana. Em qualquer condição de vida, um devoto está satisfeito, mesmo sendo o mais rico do mundo ou o mais pobre do mundo. É dito, porque a satisfação vem da fonte da satisfação, que é Deus. Krishna é a fonte da satisfação. E o devoto está yogado com ele. É yogado, Bima. E é yogado, conectado, ligado, unido a ele, né? Então, por isso, o devoto vive satisfeito, porque ele está iogado na fonte da satisfação. Ah, todo mundo pode inventar a palavra, por que que eu não posso? Tá bom, já parei de falar. É dito que um devoto é equilibrado caso esteja no inferno ou no céu. Um devoto é indiferente a todos os assuntos, além de sua dedicação no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Esse modo de vida é o estágio de perfeição mais elevado, do qual a pessoa pode ser elevada ao mundo transcendental, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Os devotos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são especialmente atraídos pela qualidade material mais elevada, a bondade, e o sacerdote Brahmana qualificado é a representação simbólica dessa bondade. Assim, um devoto é apegado ao estágio de vida sacerdotal brahmínica. Ele não está muito interessado em paixão ou ignorância, apesar dessas qualidades também emanarem do Supremo Senhor Vishnu. E Krishna é o Vishnu original, né? Desculpem. No Shrima Bhagavatam, os devotos são descritos como Nipuna Buddhaya, que em português significa que eles são a classe de homens mais inteligentes. Não influenciado por apego ou aversão, o devoto vive muito pacificamente e não é agitado pela influência da paixão e ignorância. Pode ser questionado aqui por que um devoto deve ser atraído à qualidade da bondade no mundo material se ele é transcendental a todas as qualidades materiais. A resposta é que há diferentes tipos de pessoas a existir nos modos da natureza material. Aqueles que estão no modo da ignorância são chamados de demônios. Aqueles que estão no modo da paixão são chamados de outro tipo de demônio, né? Tem vários tipos de demônios, né? Os da ignorância são rakshasas e os da paixão são demônios asuras. E aqueles no modo da bondade são chamados suras ou semideuses. sob a direção do Supremo Senhor Krishna, essas três classes de homens são criadas pela natureza material. Mas aqueles que estão no modo da bondade têm uma chance maior de serem elevados ao mundo transcendental, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Eu não tinha visto essa colocação ainda, Bimala. Na ignorância, o demônio é conhecido como Rakshasas. Na paixão, o demônio é conhecido como Asuras. E no modo da bondade, são semideuses, né? São Suras, semideuses. Assim, todos os sábios que se reuniram na margem do rio Saraswati para tentar determinar quem é a deidade suprema predominante, ficaram livres de todas as dúvidas sobre adoração a Vishnu. Todos eles, depois disso, se dedicaram no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e assim alcançaram o resultado desejado e voltaram à morada eterna de Deus, voltaram ao Supremo. Aqueles que são realmente ansiosos para serem liberados do enredamento material farão o melhor por aceitar imediatamente a conclusão dada por Shukadeva Goswami no começo do Shrimā Bhāgavatam. Lá está dito que ouvir o Shrimā Bhāgavatam é extremamente propício para a liberação, porque é falado por Shukadeva Goswami. O mesmo fato é novamente confirmado por Sutta Goswami. Se qualquer um que viaja sem rumo dentro deste mundo material interessar-se em ouvir as palavras nectárias faladas por Shukadeva Goswami, certamente... Então, sempre o si, né, Bima? Cadê o si? Se qualquer um, tá vendo? Todos podem, tá? Se qualquer um que viaja sem rumo dentro deste mundo material interessar-se em ouvir as palavras nectárias faladas por Shukadeva Goswami, certamente chegará à conclusão mais elevada. Simplesmente por executar o serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, será capaz de parar a fadiga da migração de um corpo material a outro perpetuamente. Em outras palavras, por ouvir propriamente a pessoa... Tá, verdade, tem uma vírgula aqui, tá. Em outras palavras, por ouvir propriamente a pessoa se torna fixa no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Ela certamente será capaz de obter alívio desta jornada material de vida. E o processo é muito simples. A pessoa tem que dar recepção auditiva às palavras doces faladas por Shukadeva Goswami na forma do Shrimā Bhāgavatam. Ele fala, ah, mas você... Bom, estamos lendo o Shrimā Bhāgavatam todo dia aqui também, né? Mas outra conclusão... O que eu falo, Bimala? Nossa, deixa eu falar aqui. Ou eu leio ou eu falo. Parar. Tá, já estou parando. Estou falando para parar. Então, todo dia aqui na rádio, né, ou quase todo dia, a gente coloca, né, uma aula do Shrimā Bhāgavatam com os grandes devotos, os grandes mestres, e você tem a chance aí, né, de ouvir o Shrimā Bhāgavatam que foi falado por Shukadeva Goswami. Então, no segundo tocador da rádio, o primeiro é o da rádio, né, o segundo tocador tem sempre aí uma aula com o Prabhu Jai Gokula Batista, um grande pregador, né? E com suas aulas super filosóficas, ou então o Prabhupada, ou então Sua Santidade Purushottaya Swami, ou Prabhu Harakanta, né? E outros grandes devotos e mestres que a gente tem a felicidade de colocar aqui na rádio para você ouvir pessoalmente aí os grandes devotos e os grandes mestres. Então não perca esta chance de ouvir todos os dias, né? O Shrimā Bhāgavatam na voz de grandes devotos e grandes mestres aqui na rádio krishnafm.com.br. Outra conclusão é que nunca devemos considerar os semideuses, mesmo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, no nível igual ao Senhor Krishna.